alguma possibilidade de voarmos Ilhéus, Três Lagoas? 5415 da Trip, aguarde coordenação com Recife. Guardando, obrigado, Sérgio. Trip 5415, controle. Na escuta, 5415. Presente, está autorizado, Ilhéus. Autorizado, Ilhéus, muito obrigado, Sérgio. 0116. Oceaner 6143, oceano identificação, a chegada Bonf, desce inicialmente a nível de voo 120. Bonf, agente 120 de nível 6143. Antônio, tá 3567. 3567, ali, mantém 10. Aqui, mantém 10567. Quando você estou ao norte de Salvador, mantenha a saída lotar o Oscar Tranquilo. Gente, Oscar Tranquilo. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4206. Azul 4206, está sob contato radar, Salvador 370, saída Pucajama, Aracaju. Pucajama, Aracaju, 370, Azul 4206. Minha 321 na Brasília, autorizado nível 320, via Pérez Luna 7, decolada pistão no zero, primeira curva direita, subida agora e transição ao fito, controle 199 decimal 8, transponda 5063. 3567, a linha decola da 10, vento 120 graus com 119. A linha decola 10 para 3567. É o quilo controle? Prossiga! Deve estar os tráfegos em chegada em Salvador, o senhor curva à direita para o 040. Direita 040, quente, Oscar Hotel Kilo. Tendo a subida para o 210, o limite nessa proa é de 8 minutos. Em caso de falha, após 8 minutos, reassume na proa do destino. Quente, Hotel Kilo, após 8 minutos, reassume na proa do destino. Linha 720, descida para 4.000 pés, ajuste no 011. 4.000, 011, 3894, descida para 3.000 pés, ajuste no 011. 3.000, milhões, 3894. Controle está 3567, cruzando 800 pés. 3567, está sob contato radar, saída 360, saída agora, levar o fita. 360, perfil da saída. Novembro, Alfa, livre pouso no 7, vento 110 graus, com no 09, altímetro no 09. Controle o TP 5495. 5495, prossiga. Uma possibilidade de voar com o nível final 120, cara? Autorizado, nível final 120, TP 5495. 5495, autorizado final 120. Azul 4206, Prodo, Romeu Fox 018. Romeu Fox 18, Azul 4206. 9-4-2000 pés ajustado no 0-1, está livre LS, reporte estabilizado. 2000 pés no 0-1, Vandaduna, reporte estabilizado, LS3, 3894. China R6143, desce a 5000 pés ajustado no 0-1. 1011, 5000 pés, sou o China R6143. Chanel 6143, somente para informação, tem aeronave, posição de 11 horas, 21 milhas no rumo nordeste, livra, passando 085 para o nível de voo 210, um Mitsubishi. 6143, ciente do tráfego, não tenho o mesmo notícia. Primeiro Alfa, solo aos 49, autorizado backtracker, parte livrando parte 4. Até o quilo controle. Brasília? Está afastado 37 milhas nordeste de Salvador, reassuma a navegação pro de Juazeiro. Pro Juazeiro, muito obrigado. Frequência livre, estacionar. Chama Recife na 2545, alternando 1-2005, na proa do Romeu Foto 018. 2545-2685, mantendo a proa do Romeu Foto 018, azul 4206, boa tarde. Boa. O Papa Romeu Delta Serra Alfa. O senhor está afastado 55 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado, chame Léo 1201. 1201, agora, Realmente. Via Índia, ponto espera do ano 0, torre 1 no 8, decimal 612, 4201, ajuste no 019. Manda agora no 2545, alternando no 2085. Desculpa, estabilizando, 3894. Utah, 3897, ciência da informação Sierra, para autorização 340, Guarulhos, só para cópia. 3897, Guarulhos, autorizado em nível 340, via 350, na cola da pistão 10, primeira curva direita, subida da El, lida após lida Bidev. Controle 199, decimal 8, 345165. Livre pouso na 1-0, ventuno 2-0 graus, cono 2-9, altímetro no 0-9. Livre pouso no 0, tem 3-8, né, Ficante? Transponde 5-1-6-5, tá 3-8-9-7, portão 6, meia dúzia. São 3-8-9-7, cotejamento correto, para o feedback acionado. Semana. 6143, desce a 4 mil pés, ajuste no 011. 4.011, 6143. Abjet 520, complete aproximação, torre 1186. Para Salvador, o F6720, boa tarde. 76720, número 2, na aproximação, aguarde que está livre. Passando, 6720. De Salvador, mantendo o nível de voo 120, chama a Ilhéus 1201. Quatro sem controle? Chama a Ilhéus 1201 para coordenação de descida. Chama Recife agora, 260, alternando 1288. Solo 56, libera a direita, 1219. 19, 3, 9, 4, 7. Desce a 2 mil pés, ajuste no 019, livre LS, reporta estabilizado. 2 mil, livre LS, reporta estabilizado, 6143. Salvador, muito boa tarde, grupo 01, da Sierra. Livre o pouso 110, vento 110 graus, 109. Livre o pouso, F670, pista 110. Fala. Prossiga. Temos aqui um comunicado aqui da Infraero, é que tem um passageiro aí que está se dirigindo à aeronave e a mesma solicitou o aguardo do mesmo, ok? Cheque com a sua companhia. Tá certo, acabou de subir aqui, a piloto da Infraero trouxe, muito obrigado. E já vamos chamar para o pushback, muito obrigado. Gente. Voo 1602. Olimpo 01, desça para 4 mil pés, ajuste na 011. Descendo para 4 mil, ajustado 1011, Olimpo 01. Para Brasília, a subida é gole com transição ao fito. Gole o fito, aguardão, tá copa o cliente da Sierra. China 6143, livre LS, reporte estabilizado. 6143. Passo está autorizado, o gate é o 08, eu sigo pela Juliette. Juliette 2337. Agora sim, o voo no 567 tá pronto pra cópia? Pronto, pronto, cópia, voo no 567. Autorizado, voo no 567 para Brasília. Nível 360, via peso low no 7, decola da 10, curva à direita, subida gole, transição ao fito. O controle 119 decimal 8, acione 5402. Autorizado, Brasília 360, Upper Zulu 17, decola da 10 com curva direita, perfeita gole, transição ofício, controle Salvador 19-8, transponder 5402, gol 1-5. Correto. direto, gol no 567, chame pronto para o pushback e acionamento. Seguinte, gol no 567. Muito boa tarde, objeto 6720, lembra a pista? Boa tarde, objeto 6720, táxi via Alfa e Juliette, o gate é o 4. Alfa e Juliette, gate 4, 6720. Puxando 6321, remota 12, pushback acionar. Ok, o 6321, temos um arbojo da TAN que está completando o parqueamento agora no portão 8, coordenando com a equipe de solo. Assim que o arbojo estacionar, inicie na remota e chama táxi. Estimativa, após o arbojo estacionar, inicia coordenando e chama táxi. 6321. Com a 261, decolador 02000, controle 1198. 098, azul com a 261, boa. Controle Salvador, boa tarde, azul 4261, decolou da El, passando no extenso aqui. Azul 4261, contato radar, fechada da El, subindo até o 360. Subindo para 360, nada é, azul 4361. Oxenair 6143, complete aproximação, torre 1186. Controle, autoriza pro Oeste da El pro 4261, azul. Autorizado pro Oeste da El, azul 4261. Pro Oeste da El, azul 4261, obrigado. Salvador, Salvador, tá 3897 para pushback acionamento. Tá 3897, inicia de imediato. Afirmativo. Autorizado, chama táxi. Manda para táxi, 3897. 6143, livre pouso no 0, vento 110 graus, 129. Livre pouso 110, 6143. Tá 3897, ao solo? Não, escuta solo. Ok, o comandante, mantenha a posição no gate 612. Uma aeronave da Oxené que já está completando aqui o acionamento e o pushback. Aguarde nova autorização para iniciar no 612, ok? Afirmativo, iremos manter a posição, 3897. Meu pé, ajuste na 011. Yamari para 2000 pés, 011, gol 1902. Meia 321 para o táxi, 99 a bordo, alterna Goiânia, 3:50. Gente, o 6321 da Oxenel está livre o táxi pelo pátio Juliette Alfa. E no ponto de espera da 10, chame a torre em 118 decimal 6. O ajuste agora 10, 11, boa viagem. Obrigado, Vila Juliette Alfa 181, tenha uma boa tarde. Tá 3897, assim que o Airbus da Oceaner cruzar através do seu portão 612, inicie e chame táxi em coordenação com a equipe de solo. Sim, mas após o tráfego que queria passar na nossa retaguarda, iremos iniciar o posto de aquecimento, mas para táxi, 3897. Localizador, Olimpo 01. Olimpo 01, complete aproximação, torre 1186. Torre 186, boa tarde. Torre Salvador, muito boa tarde, Olimpo 01. Está estabilizado no norte, já abriu algum campo. Oceanário 6143, solo 05, libera direita, solo 1219. Olimpo 01, continue a aproximação, agora de pista livre. Claro, pista livre, Olimpo 01. Solo Salvador, muito boa tarde, Oceanair 6143, entrando pela Alfa. Boa tarde, Oceanair 6143, táxi lento pela Alfa. E chame a da Juliette, seu portão previsto é o 11. Pela Alfa, chamarante da CIS 6143. Olimpo 01, tem livre pouso no 01. Poderia confirmar o vento para a gente agora, por favor? 110 graus, 129. Grato. 51, perna 3325, azul para 261, boa. Zero 02, autorizado ILS, XRI, pista 90, reporte estabilizado. Autorizado, XRI, 90, reportado estabilizado, Gol 9602. Boa tarde, ponto 0 da 1-0. 6321, tá visual com o tráfego, bonitíssimo final? Mantivo. Mas o tráfego ele mantém no 0. Mas o tráfego ele mantém. Olimpo 01, solo 09, libere à direita, solo 1219. Libere à direita, solo 1219, Olimpo. 97, para o táxi com 179 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, alternando Galeão. Ciente, tá 3897, tá livre táxi em frente, via Pátio, Juliette e Alfa. Enquanto espera da 10, Xang e a Torre, 386, e o ajuste é 10 no ano, boa viagem. Ciente, frente, Pátio, Juliette e Alfa, enquanto espera a Torre, 386, obrigado, tá 3897. O Xang é 6143, após a saída do airborne da TAM, tá livre prosseguir para o gate 1-1. Salvador, muito boa tarde, Olimpo 01, concretado na Alfa. Boa tarde, Olimpo 01, táxi via Alfa e mantenha a taxi Delta, aguardando para cruzar a pista no zero. Táxi via Alfa, mantenha a Delta para cruzar a pista no zero. Tá livre, o B143, o gate é o 11, o ano, ano. 4, muito boa tarde novamente, objeto 6720. O objeto 6720 é o número 2 para cópia, aguarde só um instante. Tá sendo disponível dentro da série seria da El? Afirmo. Valeu, obrigado, agora não cópia, 6720. Ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, 3-8-7. Autorizado o cruzamento da pista 1-0 até o pátio militar, mantendo a escuta até o corte. Duplo cruzamento para o tempo 0-1, com um bom serviço. Somente, bom descanso. Copia. Chegou no 601, está autorizado o Galeão, o nível é o 360, decola da pista 10, curva à direita, no perfil da subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bidev, para interceptar UP 9857, até Porto Seguro, após UP Zulu 16, até Grufe, e após UP Zulu 14, até Toquim. O controle 119.8, acione 5175. Autorizado para o Galeão, nível 360. Decola da pista 10 com curva à direita. A subida é da El Leda. Após Leda, direto Bidev. Após aerovia uniforme 9857, até Porto Seguro. Depois iremos na uniforme Zulu 16 até Grupo. Após o uniforme Zulu 14 até Toquim. E o controle 19.8, código transponder 5175, voo 1601. Voo no 601, tá correto, caminhonete pronto, no gate 7. Afirmo. Webjet 6720, tá pronto pra cópia? Pronto pra cópia, 6720. E aí, tá autorizado o Galeão, o nível é o 340, decola da pista 10, curva à direita, subida da El. Após da Euleda, após Leda, DCT Bidev e em Bidev Intercept a UP, November 857, até Porto Seguro, após a Pesulu 16, até Grufe e após a Pesulu 14, até Toquim. O controle 119.8,